Sustentare Podcast. Professora Rosângela, o que é Big Data? Eu acho muito interessante pelo fato de que, embora Big Data seja um dos termos mais pesquisados atualmente, tanto na área de tecnologia quanto na área de negócios, ainda, até hoje, não há uma definição específica, única, sobre esse tema. Então, eu gosto muito de adotar nas minhas aulas uma definição que a Gartner definiu em 2012 e que eu acho que representa bem o que vem a ser Big Data. Ela define o seguinte: Big Data faz referência ao grande volume, variedade e velocidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação para o aumento de insights e melhoria do processo de tomada de decisão. Então, eu acho muito interessante essa definição pelo fato de que ela consegue, em uma única frase, demonstrar para a gente tanto o que vem a ser, a gente já consegue identificar que não está somente relacionado ao volume de dados, também o que as empresas precisam fazer para ter como sucesso um projeto de Big Data e também qual o resultado que essa empresa vai ter. Que fatos são mais relevantes sobre Big Data? Quando se fala em Big Data, eu acho que um dos fatores mais importantes para se ter em mente é em relação a esses três V's. O volume se refere, de fato, ao grande volume de dados que nós temos atualmente, que as empresas precisam criar soluções, estruturas, arquiteturas para fazer o armazenamento e processamento correto desses dados. A variedade se refere ao fato de que, hoje, além dos dados estruturados, dados que tradicionalmente as empresas coletavam para as suas análises, agora elas também precisam lidar com diferentes fontes de dados, dados tanto internos quanto externos, como, por exemplo, dados de mídias sociais online, como Facebook e Twitter, dados de rede de sensores dentro do contexto de internet das coisas, dados biométricos, entre tantos outros disponíveis atualmente. E, por fim, a velocidade. Ela está relacionada a dois fatores. Primeiro é a velocidade com que os dados estão sendo gerados atualmente. A gente tem percebido nesse processo de transformação digital essa rapidez que está ocorrendo. Mas acho que o fator mais importante é a velocidade com que os dados estão sendo capturados e já utilizados no processo de tomada de decisão. É o que a gente chama de processamento em tempo real. A partir do momento que eu capturo um dado, eu já consigo extrair um valor sobre ele e utilizar dentro de um negócio ou um serviço. Quais são as tendências no campo das profissões nessa área? Hoje, embora a gente tenha visto que o Brasil evoluiu em termos de projetos de Big Data, se você perguntar hoje para algum profissional, algum executivo de uma empresa, qual o maior desafio que eles enfrentam atualmente para ter um projeto de sucesso, eu tenho praticamente 100% de certeza que eles dirão que o maior desafio hoje é encontrar um profissional qualificado para atuar nesse projeto. Por quê? Porque a gente tem visto que o Big Data surgiu no Brasil em meados de 2008, 2009 e começou a evoluir mais em meados de 2011. E agora, nos últimos anos, é que nós estamos tendo cursos, capacitações para formar esse profissional. E desde esse início de meados de 2011, um dos profissionais mais cobiçados e procurados para essa área é o profissional cientista de dados. Aquele profissional que tem o pensamento analítico, que tem a sua formação em diferentes áreas, como matemática, ou estatística, ou em ciência da computação, ou até mesmo física, mas que tem essa capacidade de capturar dados de diferentes fontes, agregar esses dados e conseguir transformá-los em conhecimento, em um valor para dentro da empresa. Mas com a evolução desses projetos, além do cientista de dados, as empresas estão atualmente procurando por outros cargos, outras profissões para um projeto de Big Data, que é o engenheiro de dados, o arquiteto de dados, o engenheiro de machine learning, temos também o profissional analista de dados e temos até o profissional de nível C, atualmente responsável pela cultura de dados da empresa, que é o CDO, o Chief Data Officer, ou o diretor executivo de dados. É esse que tem como papel principal fazer a governança e fazer com que se implante a cultura de dados dentro de uma organização. Qual é o futuro da Big Data? Sobre o futuro de Big Data, acho que de todas as perguntas, essa é uma das mais difíceis de responder. O que eu consigo dizer nesse momento é que já é um fato que quando começou a se pesquisar sobre Big Data, havia-se ainda o rumor de que talvez seria algo temporário, seria somente um hype, projetos nessa área. Hoje a gente tem percebido que não, que Big Data veio para ficar. A gente tem acompanhado cada vez mais as empresas indo para o lado digital, trabalhando nesse processo de transformação. E com essa evolução, cada vez mais nós temos dados disponíveis, cada vez mais temos tecnologias para utilizarmos e criarmos soluções guiadas por dados. Então, sobre o futuro, o que eu tenho percebido e acompanhado atualmente, tanto na literatura quanto na área corporativa, é que o Big Data vai estar cada vez mais aliado com essas tecnologias inovadoras que estamos vendo atualmente, como inteligência artificial, computação em nuvem, robótica, realidade aumentada e a internet das coisas. Junto com essas tecnologias, a gente estará construindo o futuro e precisamos estar preparados para ele. Sustentare Podcast.